Até por uma questão orgânica, aqui nas entrevistas da Rádio Boa Nova e de entrevistas, no momento, do Caso Fazem, Caso Tocam, e que tem a ver muito com o podcast e a maneira como é organizado para tornar-se disponível para quem possa aceder a eles, desde logo consigo perceber que Ricardo Azevedo é um dos nomes que mais vezes veio aqui ao Caso Fazem, Caso Tocam, sendo que é a primeira quarta vez, sendo que a primeira vez ainda foi enquanto Easy Special e foi precisamente aqui em estúdio. E tinha sido na altura a sua estreia para connosco. Sendo que com o seu terceiro álbum a solo, Frente e Verso, que agora está aí já para venda, motiva que uma vez mais possa estar connosco, ainda que seja à distância naturalmente de um telefone, para falar então deste seu novo álbum, cuja canção, enfim, de embate começa com "O Amor Não Me Quer Encontrar". É um homem desiludido em termos amorosos que vamos encontrar hoje. Antes de mais, bom dia aqui, bem-vindo aqui à Boa Nova. Bom dia, Pedro. Não, eu começo por dizer que não estou desiludido nada com o amor. Está tudo bem, é apenas uma canção e acho que por vezes nós, seres humanos, temos que perceber também, para dar valor às coisas boas, também temos que refletir sobre a vida e às vezes também temos que sofrer um bocadinho, não é? Essa música fala precisamente disso. É uma pessoa pensar um pouco na vida e também valorizar e perceber também, às vezes temos que perceber o nosso rumo e a nossa vida, e é apenas uma canção, não é? Claro. É um momento. Há dias cinzentos e dias de cor, frágeis momentos com outro sabor, lágrimas do céu, suspendo mil sonhos no ar, fico à espera que o sol rasgue as nuvens, me aqueça e te faça voltar. O amor não me quer encontrar. É em mil pedaços e nasce um novo dia. Fecho os braços devagar, sinto o teu respirar, acredito que o tempo vai mudar, fico à espera que o sol rasgue as nuvens, me aqueça e te faça voltar. Canção que tem desde já e já disponível o seu videoclipe, teledisco, como eu gosto mais de usar, para mostrar. Já uma vez tínhamos aqui falado sobre essa questão, sobre a componente da imagem. Continua a achar que é importante, de facto, para a divulgação de um artista, seja ele nacional ou não, a componente de imagem, naturalmente o vídeo, que no caso em preço está muito bem construído. Sim, eu continuo a achar, e cada vez mais, porque as pessoas podem a qualquer hora aceder ao vídeo na internet, né? e eu até fiz questão e faço questão hoje em dia, a partir deste vídeo sou eu que faço os meus próprios vídeos, desde a sua produção à sua realização e então é uma área também que me está a despertar bastante entusiasmo e motivação e já estou a preparar o próximo vídeo também para uma música deste disco. Significa isso que já há um, enfim, o termo single já quase não se devia usar, não é? Já desapareceu a ideia do single, que há um novo disco, um novo tema para mostrar este álbum? Sim. É muito cedo se calhar para dizer ainda. Não, a próxima música que vou apostar vai ser, chama-se Aquele Verão, e é a primeira faixa do disco. Que abre o disco. De algum modo, tem sempre aquela ideia de um tema mais calmo, um outro mais, entre aspas, ritmado para ir mostrando aquilo que são os seus novos trabalhos. Exato, ou ao contrário, também. Exatamente, pode-se começar. Mas eu gosto disso, eu não gosto de formatar apenas com género musical, ou seja, com baladas ou com ritmo. Eu gosto de ser as duas coisas, gosto de ter o lado romântico e gosto também de ter o lado festivo, mais pop, mais por cima, pôr as pessoas a saltar, e eu gosto de ter ciclismo. Fingi que não te vi e entrei na porta ao lado. Lutei contra o desejo e passei um mau bocado. Tanto charme, doce e cruel, a tua pele parece mel. Com um beijo fui alvejado sem pudor naquele verão, naquele verão. Só queria voltar àquele verão. Virei na estrada errada e esbarrei na tua casa. Fugi do teu olhar e acabei por te encontrar. Ao teu sorriso fui algemado, declarei-me apaixonado. Dei voz ao coração e escrevi esta canção. Naquele verão, naquele verão, só queria voltar àquele verão. Tanto charme, doce e cruel, a tua pele parece mel. Com um beijo fui alvejado sem pudor naquele verão, naquele verão. Só queria voltar. Há pouco falámos da comunidade de imagem e não podemos deixar de falar, por exemplo, do pequeno T2, que foi um tema que teve uma excelente expressão e divulgação, muito por via de uma campanha publicitária. Exato. Significa isto hoje em dia que as maneiras de chegar ao público hoje são muito diversificadas e que de algum modo um artista tem que estar atento a todas elas? Claro, isto cada vez mais é mais difícil porque... existem sempre artistas a surgir, existe muita informação, não é, nova para as pessoas assimilarem, muitas canções, e então sempre foi assim, desde que a minha carreira começou, já em Easy Special também tinha essa forma de pensar. Todas as formas são boas de chegar ao público, sejam as novelas, sejam as publicidades, sejam programas de rádio, seja passagens na rádio, seja uma aparição na televisão, no jornal, qualquer coisa é boa para as pessoas perceberem e fazerem a ligação de quem canta, quem é o artista, qual é a música que o artista canta e como é que é o artista. Isso tudo é importante e por isso é que quando se lança um disco se ataca em todas as frentes, que é para tentar, e hoje está tão difícil, não é, com a venda dos discos, a pirataria, a crise, tudo, uma série de fatores, e então cada vez mais um artista tem que se esforçar, não se pode acomodar e encostar-se e esperar que as coisas aconteçam. Deixamos aqui várias pistas com esta sua conversa para o que vai ser aquilo que vamos divulgar ao longo desta hora do programa do Caso Fazem, Caso Tocam. Sendo que vou pegar por aí pela questão de que falou há pouco do estar tão difícil, portanto, da questão da pirataria, etc. Exatamente. Os vozes da rádio, aqui há uns 6, 7 anos, quando começámos este programa, diziam aqui quase premonitoriamente que os discos passariam a ser cada vez mais cartões de visita para espetáculos. Tem essa percepção? Sim, eu acho que hoje em dia, que cada vez mais, um disco é uma ferramenta de trabalho. Ou seja, uma pessoa não se preocupa só em vender os concertos, ou não se preocupa só em vender os CDs. É um todo, porque as coisas não estão fáceis. Eu penso que é para qualquer área de negócio em Portugal, Penso que até seja um problema já geral, global, não seja só em Portugal. E então, como as coisas não estão fáceis, mas, no entanto, é necessário sempre gravar o disco ou gravar algumas músicas para se trabalharem, não é? Já há alguns músicos a fazer isso, a trabalharem apenas uma canção ou duas e vão lançando. E eu não sei também como é que farei no futuro. Neste disco resolvi fazer assim porque senti que ainda me apetecia fazer um disco completo no formato tradicional, mas por vezes também fico triste por ver que isto tudo está a mudar tanto e as pessoas já estão a analisar demasiadas canções, querem só ouvir aquela música que está a ser promovida e perde-se um pouco aquela tradição que era antiga, em que eu fazia também quando era pequeno, pegar nos discos vinil e uma pessoa consumia as faixas todas, depois virava, ouvia novamente as faixas. E essa tradição penso que se está a perder. Era um ritual mesmo, não é? Era, eu consumi tantos discos, penso que tu também, Pedro, também... Sim, sim, eu tenho 5 anos mais que o Ricardo, portanto, eu tenho 40, faço fazer as contas. Exatamente, pronto. Eu também apanhei essa fase e lembro-me também de gravar com as cassetes, os programas de rádio para ouvir as músicas, de ligar para as rádios para pedir por os temas. Havia uma ligação à música diferente do que é hoje. Hoje são, pronto, as novas tecnologias, é o MP3, é o iPod, é tudo, tudo e mais alguma coisa. As pessoas vão ao YouTube buscar, ouvir as canções que querem. É isso mesmo. Mas, aliás, o Neil Max veio aqui dizer uma coisa muito engraçada aqui. É tão fácil download que há pessoas que fazem download, não chegam a ouvir os temas e apagam nos seus terem ouvido sequer. Portanto, banalizou-se de tal maneira que hoje já nem essa atenção há de ouvir sequer. Exatamente. E é uma pena, porque existem cantores e autores que se esforçam bastante e eu tive essa preocupação também neste disco. Tive cerca de um ano e tal a trabalhar só as letras das canções. Sim, e as estruturas. Convém dizer, para quem não sabe, que letra e música de todo este álbum é de sua autoria, não é? Exatamente. E isto dá muito trabalho. Isto não é uma coisa que as pessoas... têm que perceber, portanto, que um autor, quando está a trabalhar as canções, elas não surgem em 5 minutos, uma pessoa tem que estar sempre a trabalhá-las, e nós vemos também os expoentes, tipo artistas como o Bono Vox, que está também a trabalhar as letras desde o início até ao fim, está sempre em mutação as letras, portanto, e comigo é a mesma coisa, uma pessoa está sempre a trabalhar as canções, é um esforço bastante grande. Eu esforcei-me ao máximo, porque este disco era muito importante, era o terceiro, a solo. Então eu sei que uma pessoa, para cimentar a carreira, e tem que estar sempre a confirmar e tem que estar sempre a mostrar que está presente, mostrar que está em ascensão e que não está, portanto, em declínio, não é? Sim, sim. É uma carreira assim, não é? Um bocado para justificar que o primeiro ou o segundo não foram sorte principiante, não é? Exatamente, é isso, as pessoas, uma pessoa se desaparecer depois não é lembrada, e então há essa preocupação de fazer o melhor trabalho possível sempre, e eu neste terceiro disco tentei fazer melhor do que nos outros dois, apesar de não ser fácil, porque existem sempre comparações com o passado e sucessos que se tiveram que depois que foram muito grandes, não é? Eu tive canções que foram grandes sucessos, e então há sempre essa comparação, e tal, tiveste mais sucesso que o T2, ou com a Daisy, ou com a Sol e a Lua, ou com a Arlene Satchafo, ou pronto, o que seja. Existem sempre essas comparações, mas são sempre momentos diferentes, são canções diferentes, e isto é um percurso, é uma maratona e não é um sprint. E é isso que eu quero fazer, é sempre grandes canções e depois as coisas também, naturalmente, depois se houver qualidade, e penso que tenho feito para isso, as coisas vão correr bem. Todos os dias ao acordar, abre os olhos devagar, respira como se fosse o último dia. Troca as voltas à rotina, espreita para lá da linha, apaga o cinzento da tua vida. Um dia perfeito, procura. Um dia perfeito, procura. Um dia perfeito. Todos os dias ao acordar, descobre algo novo em ti. do contrário, desenho um novo rumo para a tua vida. Um dia perfeito procura, um dia perfeito procura, um dia perfeito procura, um dia perfeito procura, o dia perfeito. Abre os olhos devagar, respira como se fosse o último dia. Um dia perfeito procura, um dia perfeito procura, um dia perfeito procura, o dia perfeito procura, o dia perfeito. Oh, oh, oh, oh, o dia perfeito. Nessa lógica da maratona, vem aqui a ter novamente de seus companheiros que de algum modo já vai conhecendo, como o Nuxo Espinheira, por exemplo, ou menos Blind Zero, não é? Fala-me aqui daqueles que são, de facto, a contribuição destes músicos, quer para o disco, quer eventualmente depois para os espetáculos. Sim, são importantes, não é? Quando levo, portanto, quando sou acompanhado por uma banda, eles são peças integrantes no espetáculo, não é? Eu sem eles não consigo fazer. Porque então seria só uma viola e uma voz, uma guitarra e uma voz. Então é bastante importante. Eu puxo por eles ao máximo, para eles sentirem também parte de parte do processo de tanta importância quanto eu tenho em cima do palco. E faço ao máximo para que eles tenham a vontade de estarem em palco, de abraçarem também as canções como sendo deles. E isso tem acontecido. Os concertos têm sido muito intensos, e no último espetáculo, a 14 de julho, que fizemos no Castelo da Feira, houve lágrimas, houve alegria, houve saltos, houve entusiasmo, houve 2 horas e tal de canções, houve 1 hora e tal de autógrafos, vendi 40 e tal de CDs. Isso tudo reflete a intensidade do espetáculo que foi e a entrega, porque cada vez mais há menos espetáculos. Cada vez mais há mais crise e dificuldade no acesso a ter portanto, espaço que tínhamos normalmente de apresentar as canções às pessoas. Então isso também, por um lado, traz a vontade maior de fazer os espetáculos melhores e deixar a nossa marca e as pessoas ficarem também com esse registro e com esse momento nas memórias. Despido, atingido pelo cupido, fica frágil como um vidro. Tudo sabe pouco quando estás ao meu lado. No silêncio que ouço, tudo sabe a saudade. Não há corações de ferro sem ti. Não sou o mesmo, não há corações de ferro à deriva no mar. Comando um barco sem leme, deixo-me ir na corrente. Teu perfume inebriante, nada faz sentido sem o teu porto de abrigo. No lugar vazio deixaste para trás. Não há corações de ferro sem ti. Não sou o mesmo. Não há corações de ferro. sou o mesmo. Não há corações de ferro. Não há corações de ferro sem ti. Não sou o mesmo. Não há corações de ferro. Há pouco falava desse concerto, da apresentação do álbum, e eu que ouvi dizer e li, era uma grande vontade sua vir tocar aí no Castelo, em Santa Maria da Feira, de onde é original. E quando é que percebeu que esta era a altura ideal de o fazer? Sendo certo que estava a jogar em casa, não é? Sim, já tinha dado grandes concertos na minha terra, sempre foi assim desde o início, quando comecei a surgir Easy Special, começou tudo a crescer ali, com concertos, desde a apresentação do Partisan Pop, em que levámos lá o Saul Davis e o James, começou-se a criar um entusiasmo à volta portanto, do grupo, e depois a Sol também fiz lá a apresentação do Prefácio, o Pequeno Hoje, etc. E então sempre foi um ponto de partida que me deu sorte e começa-se ali a construir, a passar de boca em boca também e a crescer todo o processo. E desta vez também, que me apetecia, desta vez fazer um concerto especial num ambiente que sempre desejei ter, né, que é ter o Castelo de fundo. E é o símbolo maior lá da... Quem é lá da terra sabe, não é? Há sempre um símbolo de cada terra. E no caso de Santa Maria da Feira é o Castelo. Não é só a cidade, mas o concelho todo. O concelho é muito grande. Vai até ao Rio Douro. Faz é um concelho bastante grande. E então eu procurei fazer o melhor concerto possível e consegui fazer. Foi um grande concerto que revertia também para instituições do concelho. E então eu procurei fazer isso. Seria mais esse conceito, fácil fazer... Esse conceito de solidariedade, enfim, convém enfatizar, justamente, teve o preço, ou que os lucros foram 5 euros, não é? E que veio a reverter completamente para as três instituições da Santa Maria da Feira, não é? Exato. Essa componente também do solidário, de algum modo, vem a demonstrar aquilo que é a sua empatia com as pessoas. Tem a noção de que as pessoas o têm por simpático? Sim, eu tento ser, não é? Eu acho que nunca fui antipático com ninguém. Sim, sim, mas é que criou essa aura, portanto, o que às vezes não é fácil, tendo em conta que as pessoas também passam a exigir mais de si. Não, eu adoro estar com as pessoas, comunicar com as pessoas, retribuir. No Facebook, por exemplo, eu estou sempre a responder e agradeço todos as manifestações de carinho. Há fãs que gostam de manifestar mais e eu agradeço sempre da mesma forma, sem me cansar. Porque é bastante importante, eu consigo me pôr do outro lado, ou seja, as pessoas perdem momentos da vida delas a escrever ou a fazer um vídeo ou a ouvir as nossas canções e isso tudo tem que ser valorizado, não é? Eu quero ter uma carreira, isto não é apenas tanto um disco, e então eu sei, eu preciso das pessoas, e então eu tento retribuir ao máximo aquilo que as pessoas me dão, porque a vida de artista não é fácil, não é? Nós dependemos sempre de alguém, dependemos da pessoa que está aí falar, dependemos do ouvinte, dependemos de tudo isto. Portanto, isto é um circuito e eu tenho essa noção, eu nunca perco essa noção, eu sou uma pessoa que tem os pés assentos na terra e valorizo ao máximo tudo e agradeço sempre tudo que me dão. Em vão de travar o coração num beijo sem igual, dançamos no escuro, abraçados como se não houvesse futuro. Tatuámos no peito um poema perfeito. perfeito com juras de amor. Juntos fomos luz e chama. Juntos fomos luz e chama. Lado a lado voamos no chão. Abri portas do mundo que era só meu. Num segundo rasgamos o tempo. Fomos deuses por um momento. Num beijo sem igual dançamos no escuro, abraçados como se não houvesse futuro. Tatuamos no peito um poema perfeito com juras de amor. Juntos fomos luz e chama. Há de reparar que na imprensa há muito a ideia de, quando se vem a referir a si, sempre dizer o ex-Easy Special. O ex, percebemos, agora, enfim, de algum modo, entrou um novo elemento, Orlando Pona. É um processo de que, de algum modo, olhando para trás agora, entendeu que, de facto, foi bom esta separação e os Easy Special chegaram a seguir o seu caminho e você a solo? Não, isso foi uma coisa que já foi... São feridas que estão saradas. Foi um processo atribulado. Eu reconheço. A separação foi assim uma coisa que não foi fácil. Porque portanto, foi um processo que eu deixei a meio. Ou seja, aquelas canções eram parte de mim, em inglês, e depois aquilo tudo. Portanto, as pessoas lá tinham outros interesses. Eu percebo isso tudo. Agora está tudo sarado. E eu. Já estive com eles todos, já está tudo falado e tudo resolvido. Agora, sinto que deixei um processo um bocado a meio no que deixei em Easy Special e gostava de voltar às canções em inglês. Mas como Ricardo Azevedo. Sim, sim. Assim como Ricardo Azevedo vai se manter fiel à música em português. Em português, e vou voltar também ao inglês. Vou fazer uma pausa a seguir este disco e vou voltar a escrever e a gravar em inglês para as pessoas também, para os fãs mais antigos, sentirem que foi assim que eu cresci, foi assim que eu nasci, não é? Cantar em inglês. Então eu vou voltar a esse registro. Não é por uma questão comercial, porque nem vou lançar um disco um longa duração. Vai ser, se calhar, provavelmente, ou lanço uma ou duas canções, ou então lanço quatro num EP. É simplesmente por realização e por vontade pessoal. Apetece-me e depois quero voltar em força ao português novamente com o quarto disco, porque já tenho canções também, tenho canções que são fabulosas, novas, e e estou super motivado em relação ao futuro, a tudo que aí vem, porque não, estou motivado, apetece-me fazer e tenho vontade. Não ponto sem retorno, tento ser forte, onde todos os caminhos questionam a minha sorte. Deixa-me sonhar, deixa-me sonhar. Passo o tempo a pensar e o mundo a correr. Todas as memórias saíram do lugar. Deixa-me sonhar, deixa-me sonhar. Esquecer o passado, e voltar a acordar. Vou seguir noutra estrada, sem medo. Passo as horas a pensar e o tempo a correr. Todas as lembranças inspiram-me a mudar. Deixa-me sonhar, deixa-me sonhar. Vou esquecer o passado, e voltar a acordar. Vou seguir noutra estrada, sem medo de falhar. Sem medo. Depois do prefácio e manual de amor, falamos aqui de frente e verso. O que quis designar Ricardo Azevedo quando veio a chamar este álbum de facto de frente e verso? Exato, é um disco que fala sobre a vida, frente e verso, ou seja, não há só uma perspectiva. Assim, não há só o lado lunar, não é como diria o Rui Veloso, não é? Não, existem, e eu comecei no início da entrevista também a dizer isso, eu não gosto de só ficar num género ou num ambiente. Eu gosto de ter o lado calmo, o lado ritmado, como também gosto de ter as letras mais introspectivas, como também as mais extrovertidas e também festivas. E portanto, este disco é precisamente isso, fala sobre a vida. E a vida não é só perfeita e é só cor-de-rosa. E eu amo-me, quero encontrar também esse lado, o lado, portanto, contrário, o lado mais introspectivo, mais profundo, em que uma pessoa pensa na vida. E o disco tem essas facetas todas. Fala de dentro, fala cá para fora, fala do mundo também, portanto, da vida. E portanto, o Frente e Verso é precisamente isso. Fala é um disco de equilíbrio que fala sobre um pouco de tudo. Vou por aí sem destino, tentar a sorte noutro lugar. Desvio o meu olhar de tudo, desenho retratos no ar. Tento não pensar na vida, eu sinto-me a viajar. Ao longe vejo um navio, parte de mim vai embarcar. Enquanto não me encontrar, enquanto não me encontrar, não vou parar. Só posso estar no lugar comum. No meio da multidão é mais fácil ir na corrente. Deixo-me levar, vou descobrir algo diferente. Enquanto não me encontrar, enquanto não me encontrar, não vou parar, não, só posso estar. Enquanto não me encontrar, enquanto não me encontrar, não vou parar, não, só posso estar num lugar comum. Ora bem, nós temos aqui sempre uma fase de desafios, que não sei se recordará, portanto, se não se recordar, até será mesmo novamente desafio. E ele é este. Imagino que vem, já tem a oportunidade de tocar aqui em lugar do hospital, mas vem novamente tocar ao lugar do hospital. E pode trazer consigo duas bandas. No contexto atual, que duas bandas nacionais viriam consigo tocar ao lugar do hospital? Sei lá, existem tantos artistas bons, mas novos, qualquer um à escolha. Está à vontade. Adoro o Rui Veloso. Adorava o Rui Veloso, já cantei com ele. Uhum. Adoro o Rui Veloso desde pequenino. É portanto um dos meus ídolos. E ele foi também uma das razões de eu cantar em português. Uhum. Também é bom que se diga. Já aqui referimos exatamente em outras entrevistas. É, foi ele que me picou e portanto teve isso a ele. Depois existem outros artistas que eu gosto. Tenho que pensar um bocadinho qual é que seria. Podem ser os Blind Zero. Os Blind Zero, muito bem. Que, portanto, são pessoas que são próximas e que tiveram também no meu início da carreira. Lançaram agora um novo tema, já para anunciar o seu novo álbum, que está aí para rever. Exatamente. Agora o desafio é este, vem alguém da cena internacional, conhecido eventualmente lá fora e cá em Portugal. Sim. Também, e que chegando cá disse, não preciso ter no meu concerto a participação de Ricardo Azevedo. De onde gostaria muito que viesse o convite? Bruce Springsteen. Aí está, Bruce Springsteen. E vou-lhe dizer, está muito consciente daquilo que disse, porque repetiu a resposta das últimas duas entrevistas. Portanto, exato. Há aqui uma consistência naquilo que são os seus gostos. Então, não, Bruce Springsteen também é um ídolo que eu tenho desde pequenino também. Eu lembro-me de ter aquele disco, portanto, ao vivo. Que eram três discos. Sim, sim, tinha o War, não é? Era, vinha War, vinha esses todos. Vinha todos os temas ao vivo. Sim, portanto, sim. Era desde os discos da década de 70 até 80, até o Born in USA. Exatamente. Né? E então foi assim que eu conheci o Bruce Springsteen. E comecei a adorá-lo. Tinha para aí 11 anos, 12, sempre a ouvir. E depois, sei lá, há tantos que eu gostava, mas, por exemplo, o último que eu tenho admirado é John Mayer. Agora o último desafio, e este costuma ser sempre mais difícil. Vai haver um disco de tributo a um autor, a um cantor, enfim, sim, nacional, e que se quer que haja um disco de tributo com a sua participação, em que venha a fazer uma versão de um tema. Estamos a falar de que altura, de que banda e que versão de que tema que faria? Não sei exatamente, mas tinha que pensar bem, não é? Rui Veloso, sem dúvida. Isso toda a gente quer fazer do Rui Veloso, não é? Uhum. Mas sem dúvida, eu gosto de bastantes canções dele, gosto de Porto Covo, gosto de Não Há Estrelas no Céu, apesar de muitas pessoas acharem que é comercial, mas eu gosto, gosto da Paixão, uhum. gosto de Porto Sentido. Muito bem, deixamos aqui. O Chiquinho já está feito, começava. Há um álbum de tributo, apresenta o álbum Hard Rock, não é? O primeiro disco do Chiquinho. Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Ora bem, temos aqui um novo disco. E há pouco disse que já ficaram coisas na gaveta para um quarto, não é? Sim, sim. Um novo disco é sempre um motivo de celebração. Agora, tendo em conta que demorou algum tempo, como disse, a criá-lo, a escrevê-lo, a gravá-lo, etc., que já está aí fora na rua, que já deixou, entre aspas, deixou de ser seu, não é? Passou agora a ser adotado por todas as pessoas que vão ouvi-lo. Já olha para ele com um aspecto crítico, ou seja, já diz assim, aqui e ali faria alguma coisa diferente já? Não, o disco não foi assim. Demorou muito tempo a ser feito, muitas coisas foram mudando através do processo e ainda é muito fresco. Mas eu gosto bastante deste disco. É um disco que está muito comercial, como eu gosto. Ou seja, o disco é para as pessoas, é para as pessoas cantarem, para as pessoas. É esse o meu propósito, para que as canções façam parte da vida das pessoas. E eu sou um músico que faz canções simples, um autor que faz canções simples. E essa simplicidade que eu procuro e também essa aceitação simples das pessoas. Neste momento não mudaria nada. E em relação também aos outros discos, também penso que não mudaria nada, sinceramente. Aquilo que me preocupa agora neste momento é em formatar as canções para ouvir. E tenho que fazer mudanças porque uma coisa é a canção que está em disco, que funciona muito bem assim, mas depois ao vivo aquilo uma pessoa tem que adaptar aos músicos que existem em cima do palco, e depois também àquilo que as pessoas esperam que sejam os temas, e depois com as dinâmicas do concerto. E às vezes tem que adaptar as canções. E essa é a minha maior preocupação. Eu recordo-me que nos anos anteriores, e julgo que se não estou a errar quando falo do Entre o Sol e a Lua, que vêm a criar versões diferentes da questão no álbum e disponibilizá-las online. Já teve alguma tentação de o fazer para alguma música deste álbum? Deste álbum ou não? Não, porque também a aceitação tem sido muito boa através das rádios. Eu quando mostrei as músicas, portanto, às pessoas que eu acho que são importantes e que devo ter também como consideração, tenho gostado bastante do disco e da forma como ele está produzido e a sonoridade. E então, em relação ao Entre o Sol e a Lua, tive que adaptar a canção original mais para o formato, por exemplo, da Rádio Comercial. A Rádio Comercial disse-me na altura que a música que estava original, que era bonita, mas que tinha um arranjo que não se enquadrava bem àquilo que eles passavam. E então fiz uma nova versão e depois também o resto das rádios, como a RFM, também gostaram e eu ouvi outras rádios, como a Renascença, já tocavam a versão antiga, que depois voltaram também a tocar a versão nova e etc. Comecei a espalhar a canção depois, mas neste disco não, sinceramente não. Ora bem, como é que hoje em dia, já falámos aqui da questão da imagem, falámos do problema do download ilegal, etc. Como é que hoje em dia um autor nacional sobrevive? E estamos a fazer esta pergunta de algum modo desassombrada, para que as pessoas às vezes em casa não julguem que, enfim, que ser música, dar uns pontapés numa pedra e tal e ganhar-se umas coroas. Sim, não. Isto, no fundo, é como... Está tudo complicado. Portanto, todas as áreas... Portanto, penso que de qualquer negócio em Portugal, ou de quase 95% dos negócios, as coisas não estão fáceis, não é? As pessoas sentem que há uma quebra de receitas, porque portanto, há falta de poder de compra, há falta de dinheiro em Portugal. Isso é uma realidade. E em relação aos músicos, e não é só aos músicos, nós temos que ver também que andam, há várias profissões que estão dependentes portanto, da música, desde técnicos de som, arroios, empresas de aluguer de carrinhas, de som, o som e luz, os palcos, agentes intermediários portanto, e produtores. Existe uma série de gente, não é? As pessoas que trabalham nas editoras, empregados, não é? A distribuição dos CDs, as próprias lojas, etc. Há aqui uma cadeia de coisas que isto tudo que influencia tudo, não é? Sim, que está em falência, na prática. E que na prática... mas isso deve-se a várias coisas, não é? E nós vemos, por exemplo, com as editoras, que as editoras estão cada vez mais a reduzir as pessoas, estão a despedir pessoas, estão a apostar menos nos artistas, porque têm menos capacidade. E hoje em dia as editoras quase não têm capacidade nenhuma para gravar um disco. Sim, e muito as edições de autor, cada vez mais, não é? Exato, e este disco fui eu que o paguei todo. É portanto, um disco de esforço pessoal, de querer fazer o melhor possível, e fiz um investimento bastante avultado neste disco, portanto, de fundos próprios, para tentar levar a carreira mais longe e fazer o melhor possível. E as coisas não estão fáceis, porque as pessoas não estão a comprar CDs, porque quem comprava mais concertos eram as autarquias, e as autarquias estão completamente falidas, endividadas, e não estão a comprar concertos. Não é? Isto é tudo uma bola de neve, mas é uma bola de neve negativa. Nós vemos isso também nas rádios locais, também passam grande dificuldade a engariar. Eu sei disto porque eu falo com bastante gente de rádios, não é? Uhum. E as pessoas dizem, existe menos publicidade, existe menos dinheiro, não é, para investir, e isto tudo depois influencia. Existe menos procura por parte das pessoas, não? Mas em relação à música, as pessoas continuam a procurar da mesma forma a música, só que em vez de ir pagar, tem nada de borla, não é? E isso é uma coisa que torna as coisas mais difíceis, porque se as pessoas vierem, os meus fãs vierem comprar as minhas canções, ou vierem comprar o meu disco, é uma forma de me financiarem, depois de terem retribuição e terem a minha música sempre, não é? Mas pronto, eu também de qualquer forma não posso queixar, porque eu sou um privilegiado, e tenho sido ao longo destes 10 anos de carreira, porque tenho tido sempre músicas de grande sucesso, sempre tenho músicas todos os dias a tocar nas rádios de todo o país, músicas nas novelas sempre. Sim, são discos, etc. Que vão vivendo, não vão saindo vários temas, vão perdurando. Praticamente entre a saída de um disco e o do próximo há sempre alguma coisa a motivar a falar sobre Ricardo Azevedo, o que é um sinal, naturalmente. Portanto, eu sou um privilegiado nesse aspecto. Agora, eu percebo a dificuldade porque eu sinto, por exemplo, no meu caso, que existe, que começa a sempre a diminuir as receitas, não é? Porque existem menos concertos, existem menos discos comprados, essas coisas todas. Agora eu faço ideia de como é que será as pessoas que não tiveram o sucesso que eu tive, as pessoas que não têm as músicas a tocar todos os dias como eu tenho, etc. A aceitação que eu tenho tido, o apoio de tantos fãs, etc. E eu faço ideia de como é que alguns cantores sobrevivem. É impossível, tem que ter... E eu vivo exclusivamente da música. Mas há pessoas de certeza que têm que trabalhar e têm que pegar esse dinheiro e investir no dinheiro que ganho noutras coisas, para investir na música. E eu sei a dificuldade que existe, e sei também o privilegiado que eu sou, e também por isso mesmo é que sou uma pessoa humilde e reconheço aquilo que tenho, e dou aquilo que me dão, eu retribuo a dobrar. como alguém diz, quanto mais dou, mais tenho. É um bocado isso também. Ricardo, olha, muito obrigado uma vez mais pela oportunidade que teve para aqui com o Boa Nova. Não, é um prazer. Pedro. Iremos falar seguramente mais vezes. Portanto, eu quase que já dava aqui o risco de dizer já um nome para o novo álbum, mas deixo isso para si, claro. E iremos falar seguramente mais vezes. Portanto, se assim não for, provavelmente daqui a 2 anitos, talvez, não? Sim, eu queria até mandar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Boa Nova. Quer dizer que foi um prazer, é sempre um prazer estar convosco. E também, Pedro, um grande abraço, força pelo trabalho que tens feito pela música portuguesa, que tem sido fantástico e é sempre importante. É sempre importante porque a música precisa de pessoas como tu. Muito obrigado. Um abraço. Abrasador, noite inteira a dançar, ritmo demolidor. O tempo passa, mas não massa, nada muda o sabor. Liberdade é uma estrada, madrugada a teu dispor. Entre tudo e o nada, rotina tão chata. A amizade é um dom. No mundo lá fora, pouco te importa. Nada vai abrandar o bater do teu coração. Esta é tua casa, tudo e todos a vibrar. DJ não faz por menos, toda a gente a dançar. Tempo passa mas não massa, nada muda o sabor. Liberdade é uma estrada, madrugada ao teu dispor. Entre tudo e o nada, rotina tão chata. A amizade é um dom. No mundo lá fora, pouco te importa. Nada vai abrandar o bater do teu coração. É um dom. No mundo lá fora, pouco te importa. Nada vai abrandar o bater do teu coração. Nada vai abrandar o bater do teu coração. Nada vai abrandar o bater do teu coração.